Romeu Mike Serra Golf, prossiga o táxi via Lima, Mike, e na Quebec, mantenha a posição, chame torre novamente, 118, decimal, meia dúzia. Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama a torre, 18, meia dúzia, Mike Serra Golf. Três, autorizado para o feedback e acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado para o acionamento, 3517. Para pushback, funcionamento, força aérea 2223. Força aérea 2223 autorizado, pushback acionado no bate 3, chame pronto para o táxi. Reportar na 2223. São meio Copa Serra Bravo, tem a frequência livre para a coordenação, não há tráfego conhecido na região, tem o pouso. Muito grato, companheiro. É um bom serviço. Só pessoal, mas pode estar visual. Um minuto. Para Serra Lima, desça para 050. Solo 1759, equipe 9, pushback atrasado. Voo 1759, autorizado, chame pronto para o táxi. Autoridade é a porta táxi, 759. Passaria 2223, nós tivemos um pequeno contratempo aqui com o trator, já chama novamente para push acionamento. Gente, reporte novamente pronto, o passaria do 2223. Acordará 2223. Solo Gol 1092, Lebrão. Gol 1092, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi Juliette. Via Alfa, reportar ingresso Juliette, 092. Salvador, é o Gol 1649, a gente está entrando tranquilo. Autorização para Porto Seguro. Confirmando o Gol 1649, Porto Seguro. Afirmativo. Sim. 360, guarde cópia, portão 05, número 1, o Gol 649. Gente, guardando. Confirme a 09 que modulou. Azul 4234, cara. Gente, azul 4234, 350, Recife, guarde cópia, portão 01. Horário do pouso, quinta-feira. Afirmativo, o controle só não conseguiu copiar a mensagem do pouso, o estimado. É, a mensagem saiu inteligível. Ah, estima o pouso em mais 20 minutos. Gente, hora certa 10031, pouso 10051. Afirma. 970, Momo. Serão 970, contato radar, suba para o 340, sai da Momo. Alguma chance de atualizar direto com o código? O Sideral 9970, após 2000, vou direto Momo. 2000, Momo. O 092, mantenha antes da Juliette, aguarde para ingresso. Mantenha antes da Juliette, bom, 092. Jogo no 649, cópia. Para puxa, acionamento 2223. Autorizado, chame táxi, passarei 2223. Autorizado, chame táxi 2223. É cópia, boa, né? Evernale. Autorizado Porto Seguro, nível 360, decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Bidev, após Bidev, DCT. A frequência do controle 120.8 e o transponder 5174. Direto no seguro 208, controle 5174, o transponder voo 1649. Voo 1649, cotejamento correto, chame pronto, portão 05. Enche, quer sair? 700 MSL, 500 AGL, Mike Juliette Romeu. Enche. Paulo 759, tá? Seu avião 178, 4 horas e 10, confirma. 1759, autorizado, tá? Pate 1 e Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118, decimal 6, o ajuste 1097, tem um bom voo. Autorizado, táxi, Pate 1, Índia, ponto para 10, 18, 62, 10, 10, 17, voo 9759. Guardião 07, confirme a altitude, até Cachoeira. Lá, mantém 1507. Reporta 20 milhas, o Guardião 07. Reporta lá, 7. Pelo Serra Lima, desça para 2000 pés, ajuste 1097. Está livre ADS, reporta localizador. 2000 pés, 1097, reportará a estabilidade do tempo. Passaria 2223, POB 44, autonomia 0630, alternativa Salvador. Gente, passaria 2223, prossiga táxi até a saída do Pátio 3, aguarde para ingressar no Pátio 1. Até a saída do Pátio 3, aguardando para o Pátio 1, 2223. Observe a passagem do Boeing da companhia após ingresso Juliette, portão 08. Após Juliette 08. Tente da aeronave da companhia. Pronto, cópia. autorizado Recife, nível 350, via rota UP do Luno 7. Decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Pucajamo-Aracaju. A frequência do controle 1208 e o transponder 5173, com azul 4234. Confirmando a subida Puca, Papa e Uniforme Charlie Alpha, Jamo, Aracaju. Alojamento correto, some pronto, confirma 01, azul 4234. 092 é meia dúzia? 08. Ah, 08, obrigado. Passaredo 2223, observa a passagem do Boeing da Gol após autorizado Pate 1 e Índia. Ponto de espera, torre 118 decimal meia, o ajuste no 097, bom voo. Pate 1 e Índia, ponto de espera, chama a torre, passaredo 2223. Confirme? 1357, desvio à esquerda, 250, evitar a formação. Sim, capaz de desvios, rua Leda, 3597. Desvios, alerta? Afirmativo, correção. É, a saída da água alerta. Confere. A outra 3597 após os desvios do Alefa. Reporta a rapidão da posição 3597. 3597. Já vou andar por ali, Alefa. Dado, portão 01 no centro para o táxi. Espera dar 1-0 pronto. Rei. Mike Hotel X-Ray, prossiga. Mike Hotel X-Ray está aqui no, na remota do Pate 1, na posição 12. Solicita autorização para rebocar a nave para o Pate 1, na posição 10. Leste Romeu, na escuta do controle. Escuta permanente, 510, Mike Hotel X-Ray. O Mike Hotel X-Ray aguarde. Positivo no aguarde. Meu bravo Vitor Tango, confirme o horário do plano. Gente, aguarde o cópia, bravo Vitor Tango. Gente. Solo, passarei 2223. Prossiga. Não consigo contato da torre na 118, decimal 95, ninguém atende. 18-6. 18-6. Boa. No Serra Lima, completa final, torre 1895. Torre 1895, Serra Lima. Torre Salvador, bom dia, agora 9759. Vamos 759, contato radar, suba para o 360, saída da EL. Após 2000, foi direto Leda. 360 da EL, 2000 Leda, 1759. Azul 4981, assina a identificação, autorizada a chegada a bom, silêncio para 4.000 pés, ajuste no 097. Silêncio para 4.000 no 097, na bom, azul 4981. O que você anima? O bravo Vitor Tango, confirme o destino? 1895. Gente, 1186, o quilo Serra Lima alterna 121.9. 1186, 186 a 121-9, que você erra. Então, 3517, Recife 1288, alterna 260. 1288, 260. Romeu Bravo, Vitor Tango, é solo? São Romeu Bravo, Vitor Tango, na escura do solo? Autorizado, no 5 Chamitar, volume 649. Reporta ataque, volume 649. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, é solo? 7-3 a bordo, 325 a tona mil, a externa, Serra Clara, Serra Golfo Natal. Do táxi direita, Índia, ponto de espera da 10, torre 18-6, 118, decimal 6, o ajuste 10-7, tem um bom voo, azul 4234. Direita, Índia, ponto de espera. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, na escuta? Papa Romeu Bravo Vitor Tango, na escuta do solo. Senhor Salvador, passaria 2223, bom dia. Passaria 2223, contato radar, suba para 1-8-0, aceita Arbor. 1-8-0, Arbor, 2223. Mike Juliette Romeu, local sobrevoo. Mike Juliette Romeu. Tá mantendo a BR-324, cruza a rota do Azul Bacaxiú, Mike Juliette Romeu. Rapaz iniciando o sobrevoo, Mike Juliette Romeu a 500 pés. Formará na corda de Iguatemi, Mike Juliette Romeu. Gente, aguarde para o táxi, confirmando o destino é Ilhéus, o Bravo Vitor Tango. O radar opera instrumento, agora 1.500 pés de terra, 3 mil de visibilidade e chuva leve sobre o aeródromo. Meu Bravo Vitor Tango, cópia. Autorizado Ilhéus, o nível 180, via Golf 677. Decolagem da pista 17, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida coral. Frequência do controle 120.8 e acione o transponder 5427. Cotejamento correto, qual é o POB? 04 a bordo. Gente, para acionar, quais são? Para táxi e decolagem, chame a torre agora 118 decimal 6, o ajuste 107, tem um bom voo, Bravo Vitor Santos. O meu quilo Serra Lima, prossiga o táxi via Alfa e reporte antes da 3 Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da 3 Juliette. Solo, o Gol 649 para o táxi, alterna Aracaju, 3:11, está com 81 a bordo. Gol 649 autorizado em frente, segunda à direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste 107, tem um bom voo. Autorizado em frente, Índia, segunda direita, e torre 18-6, gol 1-6-4. Aí, hotel, faz a Oeste, o Mike, Hotel X-Ray, bom dia. É, graças. Bom dia, Hotel 3230, está no portão 2, para Recife, 330 com aquilo, pronto para agora. Gente, o Hotel 3830, 330 Recife, número 1 no Fracópia, aguardando. Lapa Romeo Kilo, Serra Lima, observe a passagem do Boeing da Gol, após prossegue Juliette, Pátio Uno, reporte da Juliette Lima, Kilo, Serra Lima. Juliette, Pátio Uno, chamaram na Lima, Kilo, Serra Lima. Então, estamos autorizados ingresso e decolagem em pista 17, vento 320 graus, 59 para a Vitrudão. Estamos voltando aqui para os outros, para informações, as outras 274. Tem, sem condições de voar, vamos? Claro, por favor. Hotel 3830, cópia. Passa cópia, 330. Autorizado Recife, nível 330. Decolagem pista 10, com a decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aracaju, após DCT Recife. Frequência do controle 120.8, transponda 5417. Autorizado Recife, nível 330, decolando 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, DCT Recife. 08, controle 5417, estão fora, tá? 3830. Protejamento correto, nível 330, portão 02, chame pronto, tá? 3830. Agora pronto, 3830. Vitor Tango, decola 5-0, controle 120, décima 8. Poder Salvador, muito bom dia, Papa Romeo Bravo, Vitor Tango. Papa Romeo Bravo, Vitor Tango, contato radar, suba para 180, saída Coral. 180, Coral, Bravo, Vitor Tango. O 649 ali, mantém pistão no 01. Azul 4234, autorizado pelo Centro Recife, direto Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, obrigado, 4234. Bravo, Vitor Tango, vem direto Coral. Direto Coral, bravo, Vitor Tango. 349, informe que após a decolagem deverá manter por até 3 mil pés após o perfil da aeronave. Livre decolagem pista 10, vento 320 graus, 49. O Bravo Vita Tango voa direto coral. Tá bom, direto coral, Bravo Vita Tango. Azul 429, decola ao 52, chame controle 1208. Controle Salvador, é o voo 1649. Voo 1649, mantenha a proa até 3 mil, após 3 mil, voa direto Leda. 3 mil após Leda, voo 1649. Controle 2223. É? Possibilidade de coordenar junto a Recife, proa de conquista. Patrulha 2223, aguarde. Aguardo 2223. Prossiga. Informação November, está batendo o 270 a 5 dias para descer. Papa Romeu Serra November, Vitor, acione a identificação, autorizando a chegada à Mari, deixa dar presente para o 050. Presente para o 50, November. Salvador Azul 4981, pode continuar a descida? Desça para 2 mil pés, ajustando a 018, calibre LS, do 4981. Por gentileza, faça um teste na frequência da torre 11895, apenas para cheque. E após, caso negativo, retorna a frequência do controle de Salvador. 1895, autorizado LS, 28485. Salvador, Azul 4981, checando. Azul 4981, como me recebe? Tô recebendo 5, passando pelo, tô retornando na frequência de controle. Gente, obrigada, Azul 4981. 81, passando pelo iniciando, conseguiu comunicação, recebendo 5 em 1895. Retorno à sua frequência. Gente, grata pelo teste, 4981, reporta ao localizador. Copiou 4981? Copiou, reportará 4981. O Serra November Vitor, voa direto e TAP. Direto e TAP, November Estabilizou, 4981. Azul 4981, no completa final, torre 1895. 1895, 4981. Oi, Salvador 4981, estabilizado, aliás. Muito bem. Torre, poderia repetir pro 491, foi sobre o modulado. Sobe se já estabilizou algum campo? Já tô visual já, 4981. Sim, 4981, uniforme, pista molhada, vento 030 graus 49. O pouso autorizado, 4981, check 3. Pouso autorizado, 4981, reportará. 649. Altero 2223, Recife 288, alterna 260. 288-260-2223. Agora sim, baixar travado 4981. Vista a vista. Teve pouso 4981. Vista. Gente, Lima Zulu Golf, Serra November, Hotel Papá, Lano Yankee. Aguarde cópia no 45. Amador, bom dia. Gol 2199-210-1075. Gol 2199, identifica a chegada Maridas até o 050. Gol 50, gol 2199. Salvador, uma boa, 3230, quanto está dando zero, pronto? 3230, quem é que manda o ponto de ferro? Tem, Patango Lima, Zulu Golf, cópia. Salvador para a Serra, Novembro até Papá, o nível 040 inicialmente, plano Yankee. Decolagem pista 17, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo após DCT. A frequência do controle 120.8, aciona o transponder 5407. Gente, então decolada 35, com curva à esquerda no perfil da Momo após DCT, o Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, cotejamento correto, confirme o POB. 03 a bordo, para acionamento, táxi e decolagem, chame a torre 118.95, ajuste 108, tem um bom voo. Mike Serra Golf, aguarde cópia, Serra November, Mike Lima. Lima Zulu Golf, Lima International, Fortax. Azul 4981, solo azul no 100, libera direita, sobe solo no 21.9. Libera direita, 219 com solo, 4981, grato, até agora, diferença. Salvador, bom dia, 4981, no livro, na circuito. Azul 4981, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, Azul 4981, obrigado. Papa Romeu, Mike, Serra Golf, cópia. Autorizado, Salvador, Serra November, Mike Lima, o nível 090, Lano Yankee. Decolagem da pista 17, após decolagem primeira curva à esquerda, Realiza o perfil da subida Conde, prossegue Golf 677 até Delta, Eco November Delta, Oscar Bendo e após conforme rota do plano. A frequência do controle 120.8 e o transponder 5175, o Mike Serra Golf. Cotejamento correto para acionamento, táxi de decolagem, chame a torre. 118.95, ajuste 108 agora, tenha um bom voo. Internacional para táxi, Max Serra Golf. Tan 3V30, decola 02, controle 1208. 308, bom dia. Lima Zulu Golf, autorizado ingresso na posta linha de pronto, cabeceira 35. Oxalé 6312, sendo identificação autorizada a chegada Mari, desça e mantém o nível 0620. Salvador, Salvador, bom dia, está 3230. São 3230, contato radar, suba para o 330, sai da PUCA. 330, sai da PUCA, desvia à direita, proa 115 por 10 milhas, corrigindo a 10 milhas e após a intercepta. Vocês têm condições de voajando? Aguarde. São 3304, a sua identificação autorizada a chegada bom, se desça ao 070. Principalmente mantém o perfil, são 3304, número 4 na aproximação. Mas o Golf pronto? Livre decolagem de cabeceira 35, vento 090 graus, meia dúzia nós. Gente, como é que você é o Golfo Aguarde? Oi, Jamo, dá presente? Sem condições, dá presente, vai voar pro A 095, mais 10 milhas a princípio. Cola ao 05, controle no 208. Controle no 208, meu Deus. Gente, mas quantas milhas para voar, Jamo? 20 milhas, está presente. Lima Zulu Golf, vou direto Momo. Direto Momo, Lima Zulu Golf. Mas o Golf acione código 5407, posição normal. 5407, Lima Zulu Golf. Usado um localizador, vai passar símbolo Serra November Vitor. Torre 1895, Serra November Vitor. November Vitor. 3830, da presente, em condições de voajamos. Tente, foi Jamo. Jamo, 330. Lima Zulu Golf, subindo ao 040 na saída Momo. 040, Lima Zulu Golf, livre em movimento. Livre. 040, livre em movimento, Lima Zulu Golf. Guerra 9 BB, então continua a aproximação, aguardando a autorização de pulso. Azul 2796, copia? João Pessoa 170 autorizada, decolagem da pista 10, com a decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Conde, prossegue Golf 677 até Recife após DCT. A frequência do controle 120.8 e o transponder 5437. Gente, copiado 170 então para João Pessoa, decola da 10, curva esquerda após decolagem, na saída Conde, via Golf 677 após DCT. 120.8437. Correto, Golf 677 até Recife, após DCT, chame pronto no 43.2796. Gente, Golf 67 até Recife, depois do DCT para pessoa. Está na 09, a 02. Gente, 2 Lima do Pátio 3, chame pronto, 027-96. Camarada, obrigado. O breve tocando apenas para informação, o Ilhas acaba de nos passar. Ilhas opera instrumento, 3 mil de visibilidade e chuva leve. Rua 2199, desça para 3 mil pés, ajuste no 018, reporta livre de desvios. 3.028, vou 98299. 3830, Recife 12685, Eterno 2545, então 3830. 2835, 2545, 3830, bom dia. Bravo, Vitor Tango. Agora 5 mil milhas de Salvador, serviço está terminado, mantém o nível 160, chame controle Léo 1201, bom voo. Léo 1201, bravo, 3199, esquerda na proa 030. Zero nave? Gol 2199. Tente, o gol 2199. Dá presente, tem condições de Baduna ou negativa? Negativo, gol 2199. Tente, reporta quando tiver condições de aproa Duna ou 2199. Tente. Então 3304, redução para 2209. Subindo para 2209, na 3304. Vai ser a Golf com final altitude? Passando 3000 aprovado Duna. Atenção, Conde. Gente, apenas para informação, o modo Charlie aparece intermitente. 200 pés agora, anteriormente 3100. Mais Serra Golf, vamos só observando. Gente, estou recebendo contato de vocês aqui, cruzando 3400. São 3600. Agora recebo 3600, mas parece bastante intermitente. Oscila entre altitude correta e 200 pés. Gente. Serra India Queen, visual pouso, mais filha de Romeu. A Juliette Romeu tem sequência livre. Esse é uma boa, mais filha de Romeu. O 2199 desça para 2000 pés, o ajuste 1098, reporta para o ano Duna. Tem, 2000 pés, ou 2199. O Chanel 6312 desça para o 050. 050, 6312. Controle, vai que a Golf solicita para a Proa Eco, a fim de contornar a formação aqui na Proa de Conde. Está livre de desvio, reporta na Proa de Conde, o Mike Serra Golf. Confirma a Proa no desvio? Agora, curvando à direita, Proa 090. Tem condições de voar na 080? Ficaria um pouquinho complicado ainda, 090 ainda não livraria o centro da formação. Deixa. O controle, o 2199 é para 3.000 ou 2.000 pés, desculpa? 2.000. 2.000, com o 2199. Mas quantas milhas para girar, Duna? Está girando agora. Gente, está livre ali, essa é a porta localizador. Autorizado, X-Ray, com o 2199. Bravo, eu vou no 085, informação Oscar, cópia 380, confirme. Oi? Tem mais alguma coisa, confirme a proa ideal para o destino? Graus por 10 milhas, 5 milhas e já retoma a proa de Conde. Cliente livre de desvio já aponta para o Conde. Livre de desvio, vai encerrar Golf. Pelo Azul Golf? Vai voltar para o Azul Golf. Gente, voa direto destino, confirma estimado de pouso. Papapá, Lima, Mike, Foxtrot, prossiga. Serra Whisky Delta Lima, Cash Test, 0226, cruzamento entre 2 e 3, 2 a bordo. Apenas confirmando se é o destino Serra Whisky Delta Lima? Afirmativo. Tipo de equipamento? Alfa Serra 50. Alfa Serra 50? Positiva. Lock, gol 2199. 2199, completa final, torre 1895. 2195, gol 2199, boa. Pra prosseguir descida, até 3304. 3304, desça até o 050. 050. Mandou o Max Serra Golf, solicita nível final 070. Passa visual com mapa de pouso. Cortando a foto. Lima Zulu Golf e o pouso no 135. Oxalé 6312, desça para 2.000 pés, um ajuste no 08, está livre LS, reporta localizador. 2.000, localizado ILS, reporta no localizador 6312. Max Serra Golf solicita a priori nível 070 como final. Gente, 070, mas quantas milhas para girar Conde? Agora estou estimando 8 milhas, que é outra formaçãozinha aqui na prua, mais 8 milhas, gira Conde. Pela 6312, livre da restrição, desça para 2.000 pés, reporta localizador. 2.000 sem restrição, reporta lock 6312. Lima Mike Foxtrot, estimado de pouso. Mais 4 minutos. Hora certa 11, 15, pouso 11, 19. Afirmativo, reportar a visual, Fox. Mike Serra Golf, quando possível, estimado de pouso. Aguarde. 1248, Mike Serra Golf. 1248. 3304, completa redução para 1809, segue com o número 3 na aproximação. Trapo do pré-sede na aproximação, agora 5 milhas da sua frente. Aqui 1809, está 3304, descendo a 050. A gente confere a base descida. Positivo. Portanto, 3304, sob vetor para sequenciamento, direita, proa 230, limite ao localizador, aguardando o vetor final para interceptá-lo. Aqui, direita 230, limite ao localizador, aguardando a última proa, tá? 3304. Essa proa está livre descida para 3.000 pés, ajuste 1.018. 9098 para 3.000 pés, tá? 3304. Hotel Vitor, Hotel Pat 5 autorizado, a estação da frequência Lima. Mike Serra Golf, nas quantas milhas? 1,5. Visual para pouso, Lima Mais Fox. Lima Mais Fox Trot, tem frequência livre, deu um tráfego no setor reportar, chamando para regresso. Frequência livre, vai chamar para departamento. localizador com o campo à vista, 863, zona 2. Direto de zona 2, completa final, torre 1895, pouso. 1895, 63, zona 2, obrigado, ABH. 3304, resta uma navegação Voiduna. Desça para 2000 pés, ajuste 1018, calibre LS. 2000 pés, 008, pro de Duna, autorizado LS, na 3304. Reporta estabilizado no localizador, 3304. Vai reportar, na 3304. Como é que você regula o seu plano? Conde 090 final. Gente, solicita o 090 da presente? Afirma. Gente, foi Conde, subida ao 090, Mike Sierra Golf. Aí, apenas confirmando o chamado de pouso no 242, permanece? Afirma. Entra. Mas o Golfo apenas confirmando, solicita a mudança de regras de descer para 2.500 pés. Gente, plano modificado zona 120. Desça com referências visuais, tem frequência livre da presente. O Lima Golfo apenas confirmando, chamado de pouso, encerra 90 até o Papá, 1135. Gente, Lima Golfo. 63 ou 2? Pouso autorizado, 6312, vento 3.0 graus, 5 nós. Dê tua pista molhada. Pouso autorizado, hoje é 6312. Azul 2590, a sua identificação. Estabilizado em direção 3304. 3304, completa final, torre 1895. 18.95, está 3304. Azul 2590, está em contato radar agora 5,6 milhas de Salvador. Vai na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari, reporta no ideal de descida. Libera direita, solo no 21, 219, corrija. Solo 219, liberando para a direita, 63312, obrigado. Oxalé 6312, bom dia, táxi via Alfa, reporte para ingresso da Juliette. Bom dia, autorizando Alfa, reporte para Juliette 6312. Ponto autorizado, pistão no 0, vento 360 graus 5, cheque 3. Ponto autorizado, pistão no 0, baixa travado, 3304. Tenta a pista molhada, 3304. 3304. parada já. Firme? Confirmo, é o 3259, esse ano identificar para autorizada a chegada bom, segurança para 0620. Oficialmente mantém a Mari 2590. Também Mari. 36312, obrigado. Para o táxi 1095160 38, chegando Campinas. Salva 25, libera a direita, salva 219. Personal 9, já tem 3, rapaz. Esfera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste no 018, tem um bom voo, voo no 095. Primeira passagem, vou chamar 895, enquanto espera, voo 1095. Falou, Salvador, está 3304, livre no oficina do Taxi Eco. Chan 3304, bom dia, prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso da Taxi Juliette. Ok, via Alfa, vai reportar para ingresso na Taxi Juliette, Chan 3304.